podríamos dar Dios dos. Ahora yo encuentro una vida. Sabemos a comenzar que un día terminaría. Llegamos tarde os dois. A última noche ya morré. De nada vale chorar. Você ya tem quem te espere. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu teriam outros destinos. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu teriam outros destinos. Chegamos tarde os dois, só foi sonho na areia. Sabemos que esse é o final, pois disfarcemos a pena. Chegamos tarde os dois, para salvar os fracassos. De nada vale chorar. Voltarás aos seus braços. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu e o meu teriam outros destinos. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás. Já estava escrito que o teu e o meu teriam outros destinos. Eu seguirei meu caminho. Tu seguirás teu caminho. Já estava escrito que o teu